na mesa, com certeza meu passo não será dado só por um instinto. Parece fácil, mas se torna complicada, acha saída é como um labirinto. De quatro elementos foi criado o quinto, pensando e agindo com a inteligência, em um sistema onde muitos só vivem de aparências. Consciência aflorando na selva de trama, emissana jogando algo que inflama na chama para mantê-la acesa. Veja a esperteza de dragões dentro do jogo, só usando as presas. Inteligência emocional se transformando em artificial, no mundo mais virtual que a fantasia final. Bairros, cidades, estrelas, constelações, homens, mulheres, segredos, imperfeições. Bairros, cidades, estrelas, constelações, homens, mulheres, segredos, imperfeições. Bairros, cidades, estrelas, constelações, homens, mulheres, segredos, imperfeições. Bairros, cidades, estrelas, constelações, homens, mulheres, segredos, imperfeições. Rimas de todas as cores, outros planetas eu visito num segundo. Esse mundo onde pense logo existe é só o começo de algo maior. MCs da minha liga usam martelos como Mike Thor. Vários poderes pra me defender na grande cidade, onde portões parecem grades. Vejo humanos covardes, ouço vozes ferozes, sonhos se quebram como nozes. Mas o sol que me acompanha pela rua pede calma e foco. Eu só lhe toco por termos algo em comum. Codinome parte 1, eu jogo limpo, aperte o cinto. Se prepare pra entender onde é que o mundo acaba. Abra cadabra, vez em quando a mágica não acontece. Quero flores no deserto, chuvas no agreste. Quero paz entre vogais e consoantes, nunca um falso militante. Memória de elefante nesse jogo que simula vitórias. Faz falsa glória de ser MC, de produzir pra num palco subir, poder fluir como ondas positivas. Mudam o clima, eu ando acima dos olhares que secam o meu caminho. Estranho no ninho, estilo Jack Nicholson. Bairros, cidades, estrelas, constelações, homens, mulheres, segredos, imperfeições. Eu sei que odeia tudo aquilo que não compreende. A vida é um labirinto e muitos não entendem. Bairros, cidades, estrelas, constelações, homens, mulheres, segredos, imperfeições. Eu sei que odeia tudo aquilo que não compreende. Pós-guerra, silêncio por toda a esfera. O jogo ferra, mas quem sabe não espera. Insana treme terra, traga inovação e gana pra esse plano. Faço história nos meus dias dentro desse plano. Eu penso e tento fazer um plano diferente, consciente, que traz simplicidade ao planeta Terra. O ser que odeia o que não entende nessa terra erra. Os pensamentos de luxúria se transformam em guerra. Eu não vou perder, eu não vou ceder. Minha existência é controlada por um nobre poder. Eu alimento a mente, esquento o coração. Meus pensamentos vão além dessa jurisdição. Eu não me engano, sei que o juiz dos próprios atos é você mesmo e na sociedade. A criação e destruição aqui na Terra se conjugam com a humanidade. Bairros, cidades, estrelas, constelações, homens, mulheres, segredos, imperfeições. Eu sei que odeia tudo aquilo que não compreende. A